Aos dias, às horas, às ruas vazias, um vento tão frio e os mortos na praça. Quem fala agora? O espelho partido, a sombra. Os dias.